liga pra iluminar o quarto. Eu li teus textos um por um, cada vez mais abstratos. Mano, um tapa peixe louco, se jogou no couro. Tatuou no corpo a filha em cima, escreveu socorro. Tempo aproximou, um mundo de questionamento na cabeça. Martelou, martelou, sofrimento. Desligou a webcam, quase a noite inteira foi geladeira, quarto. Quarto, geladeira, é só poeira. Deixa como tá pra acumular lembrança. Na prateleira ainda tá lá um prato pra ganância. Um bilhete premiado e se eu morri, dá meu carro. O resto é pra minha filha, vai junto com o recado. Eu tô sufocado, mãe e filha. Teu pai te ama, só acredita em você, porque até quem ama engana. Não deixa nada te amargar demais o coração. Lembra, a busca é pela afirmação, legitimação. E que o resto é consequência, mesmo que eles digam não. Nunca esquece que tu tem escolha, nega a servidão. Se mantém intacta, vão tentar te envenenar. Cuidado até com o espelho, mal é subliminar. Buscou um ponto de equilíbrio, olhou pela janela, admirou tudo em volta. A incerteza no que espera, fez as pazes com a religião. Famílias, mulher, leu de vida após a morte. Vai que vira, cai em pé. Pô, qual é, cara? Eu tô tentando resolver essa parada com você mó tempão. Quando é que eu vou poder passar aí pra pegar minha filha? Quando você pagar a pensão dela. Tá pensando o quê? Vai entrar aqui na minha casa e levar minha filha? Não vai me dar uma explicação? Desde quando eu te devo explicação? Já falei pra você, cara. Só não tô pagando porque eu não tô podendo, mas eu quero ver minha filha, pô. Quero ver minha filha de qualquer jeito. Então para de brincar de rap e vai arrumar um emprego. Com colher e faca, copo com garrafa. Eu tô catalogando a casa pra ver se essa merda passa. Prato e taça, até cadeira, quadro e armário. Aquele som lá de fora vem com gosto de trabalho. Votos de vencer sem plano pra vitória. Foto e calendário em cada caixa, uma história. Eu guardo bem, minhas palavras são poucas, mas eu guardo uma letra, uma anotação e um porta-retrato. Toca disco e televisão, resignação. Pensei no Marvin Gaye, tipo premeditação. Nevermind, Kurt, eu fui falar. Veio tudo, tem um filme pra entregar. Eu sei, abandonei o estudo. Eu vou fazer o que da vida, pense, analisa a cena. Não basta minha família e dinheiro, eu sou problema. Já percorri a sala, chorei, fui na sacada. Olhei, desci de elevador, depois subi pela escada. Com vizinho tramador, a cada porta e corredor. Cumprimentei cada um como vibe de amador. Com futuro escrito à mão por mim, o que me faltou? Tive com a felicidade bem aqui, me escapou. Acabou a bagunça. Não vai mais ver sua filha. Enquanto não pagar, não vai ver. Porra, tu é muito escrota mesmo, né, cara? Tu acha que eu tô de brincadeira por aí? Você acha que você tem esse direito? Ah, você quer falar de direito? Então vamos falar de direito. Olha pra tua vida. Eu é que sou a mãe. Que pai é esse que deixa faltar tudo pra filha? Sua filha vai ter vergonha de você, seu pai de merda. Terceiro ato, quem te viu, viu a imagem da esperança. Puro na ilusão, ansioso igual criança. Hesitante, obscuro, medo te fez refém. Sem obstinação, meio mal, meio bem. Numa corda bamba, tendencioso pro pior. Parou com Jorge Ben enquanto conferiu no nó. Larga a mão de tudo, é foda, ao mesmo tempo é covardia. Orou, foi pra São Jorge nessa hora, quem diria. Tomou um gole d'água pra perpetuar a rotina. Num estado de elevação que te contamina. Será que vale a pena? Na dúvida, sacode a mente. Verdade pra valer tem que ser contundente. Se não for, vira greve de fome do garotinho. Tentação, vai embora, anda, sai do meu caminho. Eu não posso fraquejar agora, tem que ser sujeito. A culpa invade porta dentro, crava no meu peito. Um passo à frente, pra descer tem que cair. Um passo atrás, e os inimigos vão me perseguir. O sol bateu no rosto, eu dosei na tristeza. O mundo não ficou cruel, sempre foi por natureza. Trava o pé, sua mão, embriagado de incerteza. Um passo pra libertação, momento de clareza. Eles querem me persuadir sem deixar sequela. Eles querem integração assim, murando a favela. Aqui não, se eu voltar vai ser eu com os meus motivos. Como eu vou olhar meu pai assim, eu nunca mais consigo. Parece simples, mas é meu nome que tá aqui. Tenho mais a perder se eu voltar do que se eu seguir. Eu li demais só, eu vi demais só, vivi demais só, sofri demais só, sonhei demais só, planejei demais só, bebi demais.